pequenos, é livres prisioneiros. Tem que vir o mundo inteiro diante do Cordeiro. Toda língua confessará, todo joelho vai se dobrar. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Todos juntos vão declarar. Querendo, terão que dizer que para sempre, eternamente, que Jesus, Ele é o Rei. Toda língua confessará, todo joelho vai se dobrar.